Então dá um grito pra confirmar, vá! Já se pode analisar os ossos, fazer DNA. E aí? Alterar os traços na imagem da foto de alguém que desapareceu. Mas que poderá me explicar o mistério da morte? Pois a morte, quando leva alguém, fica dono dela. Depois que interrompem as conexões.